Lago de Luz, acalmando a mente através do reflexo da água. Feche os olhos. Respire fundo. E solte o ar lentamente. Sinta o corpo começar a relaxar, a mente desacelerar e o peso do dia se dissolver em cada respiração. Agora, tudo o que importa é este momento, um tempo de paz, de descanso, de tranquilidade. Leve sua atenção para o topo da cabeça. Imagine uma luz azulada e suave se acendendo ali. Ela começa a descer lentamente. Acalma a testa, relaxa os olhos, solta a mandíbula e suaviza o pescoço. Os ombros ficam leves, os braços repousam, as mãos descansam, o peito se abre e respira com leveza, o abdômen relaxa, as pernas soltam o peso e os pés se tornam tranquilos. Todo o corpo agora está leve e seguro. Imagine-se caminhando até um lago escondido entre colinas suaves. O sol está se pondo no horizonte. O céu exibe tons de dourado, rosa e violeta. E a água calma e cristalina reflete todas essas cores. Você se aproxima e sente a brisa fresca tocar o rosto. O ar tem cheiro de terra molhada e flores silvestres. Sente-se à beira do lago. Observe como as ondas pequenas se formam e desaparecem. Cada movimento da água parece respirar junto com você. Inspire. Expire. Tudo está em perfeita harmonia. Agora olhe para o reflexo do sol sobre o lago. A luz se espalha pela superfície, dançando suavemente. Essa luz também toca seu corpo. Percorre o seu rosto, o peito, as mãos e penetra fundo, iluminando a mente. Cada pensamento que aparece é como uma pequena onda, surge e se dissolve, sem esforço, sem pressa. Você apenas observa e deixe que a água leve tudo o que não precisa mais estar aí. O silêncio cresce dentro de você e a paz se instala. Agora, imagine que o sol desaparece lentamente atrás das colinas. O céu escurece e as primeiras estrelas começam a surgir. O lago reflete o brilho suave dessas luzes. E você sente o corpo ainda mais leve, mais calmo, mais entregue. Você se deita na margem, sentindo o frescor da terra sob o corpo. A respiração é lenta, o coração tranquilo, a mente silenciosa. E uma sensação doce de paz envolve você completamente. O lago agora brilha à luz das estrelas. As águas continuam calmas e cada onda leva você mais fundo em seu sono sereno. Nada o perturba, nada o prende. Apenas descanso. Tranquilidade e o brilho suave da luz refletida no seu coração. Durma em paz, durma profundamente, como o lago que repousa na noite silenciosa.